Na realidade, tudo era igual. Sete vidas comuns sem sinal. Mas o chamado ecoou além do véu. Spectral World. Azul, olhar além do normal, óculos e sonhos, mente transcendental. O segundo em vermelho com estilo singular, bigode enrolado pronto pra mudar. O terceiro em rosa, alma leve no ar, barba branca sábia pronto pra cruzar. O quarto amarelo forte como trovão, eis o escondido no coração. Um portal, uma estação, um guardião estende a mão. Deixam tudo pra trás sem olhar. Chama interior, bigode branco, pura cor. O sétimo roxo, pequeno e forte. Caras do destino, muda sua sorte. Sete caminhos, um só ritual. Adeus ao mundo racional. Esquelos, luzes, maquiagem no olhar. Narizes vermelhos começam a pulsar. Camadas e cores, identidade em mutação. Cada detalhe, uma nova criação. Máscaras vivas, energia no ar. Corpos vibrando, prontos pra. Sete cores, uma canção.